Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações franqueadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 235º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Ai, quase que o fôlego não deu de novo. Solta as crianças eu mesmo! E nesse episódio 235, eu e três queridos companheiros de aventura vamos falar a respeito das maiores franquias do cinema. O título desse episódio, na verdade, é Pra Que Tanto Filme? Porque algumas dessas franquias exageram na dose. E para falar aqui a respeito de filmes muito repetitivos, eu trouxe aqui a pessoa que não gosta de falar quase nada nos nossos episódios, que é o seu Chico do Couto. Fala, Chiquinho. Você tá me confundindo. Eu sou Laço. Jaime Laço. Tá. Aham. Uhum. Engraçado ele, né? Tem que ter a trilha sonora do James Bond na sequência, com aquela flauta desafinada. Não. E aí eu te digo, teu cu. Eu mando pra você. Tá? Tá bom. Então tá. E continuando nesta conversa, uma pessoa que eu nunca me canso de ouvir falar é meu queridíssimo amigo e a voz mais linda da podosfera nacional, seu pensador louco. Fala, pensudo. Ai, obrigado, querido. Ai, bicha. Mas tá bom. E para terminar este conluio de comparsas e falcatruas que temos aqui nesta conversa, a única pessoa realmente... que presta nesta conversa, que é a dona Sarsara. Fala, meu chuchuzinho. Oi, gente. Olha eu aqui de volta pra falar de uma franquia que eu amo. De uma só não, tu vai falar de duas, né, filha? De duas. Não, as duas eu gosto muito, mas uma tem valor sentimental. Então tá bom. Voltaremos daqui a pouquinho pra descobrir o valor sentimental que a Sara tem depois do recadinho. Vamos lá. Muito bem, queridos ouvintes, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser ouvir aqui o Paranerdia, o feed continua sendo o mesmo, https://archive.org/download/feed/paranerdia/feed.xml. Tem que dar um jeito de reduzir essa porra, mas vamos lá, depois a gente resolve isso. E-mail do Paranerdia, paranerdia@paranerdia.com.br. Twitter do Paranerdia é o twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia é o @paranerdia.com.br. Facebook do Paranerdia é o facebook.com/paranerdia. LinkedIn do Paranerdia, linkedin.com/in/paranerdia. DeviantArte do Paranerdia, paranerdia.deviantart.com. Canal do YouTube do Paranerdia, youtube.com/@paranerdia. E os curtas de resumo do tanto do Jornada quanto do Andor voltaram com tudo pro nosso canal. Paranerdia no Amazon Music está completinho, então essa é uma das melhores maneiras, inclusive, de ouvir o Paranerdia através do aplicativo Amazon Music. E um jeito que você não deve ouvir o Paranerdia é pelo Spotify. Se você ainda está no Spotify, você não está nem ouvindo isso que eu estou falando, para falar a verdade. Se você quiser bater papo com a gente, aproveite lá no Telegram, o Hub Multicultural do Paranerdia, cujo endereço é t.me/Paranerdia. E para terminar, os métodos de mecenato, caso você queira nos ajudar financeiramente falando, temos o picpay.me/Paranerdia, o apoia.se/Paranerdia e também a chave Pix, que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Então fiquem agora com este episódio cheio de franquias. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. De volta. Então tá, Pensadoire, meu lindo vocalista, senhor, por favor, leia aquilo que eu escrevi aqui na pauta por obséquio. Que o mundo do cinema vive de fazer continuações quando faz um filme de sucesso, isso já é conhecido. Mas há franquias que exageram na dose e têm dezenas de filmes por vezes muito repetitivos. Hoje, falaremos sobre as mais prolixas franquias que o cinema já nos brindou. Muito bem, por isso que eu sempre trago este homem para falar nas nossas conversas. Fazer o quê? Ora é bolas, uma preciso... radialista. Não é? Mas é. E a principal coisa que eu mais gosto nas leituras do Pensador é que ele não se enrola, né, Serafina? Pois. Ô, oh, véi. Como assim? Isso foi pra mim, É porque às vezes, assim, o trava-língua acontece. Só às vezes, né? Só de vez em quando, né? Tá bom. Eu te levo. Você sabe que eu te sacanei porque eu te amo, né? Eu sei. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando o seguinte. Seu Chico do Couto, por favor, nos elucide com qual franquia o senhor acha que tem muitos filmes, mas mesmo assim o senhor gosta? Rapaz, eu gosto muito das aventuras do espião mais doido da face da Terra, que é o seu James Bond, né? Eu já tava achando que era o Austin Powers, aí eu ia falar, porra, mas a gente já fez. Não, o Austin Powers é como... É uma sátira que reverbera muito mais o que realmente é o James Bond do que o próprio James Bond. Porque o James Bond... Só pra inteirar todo mundo, você jovem que não conhece James Bond... James Bond ou 007 é uma série de filmes de espionagem baseado no personagem fictício homônimo criado por Ian Fleming na década de 50, tendo o primeiro filme sido lançado em 1952 e o último em 2002. Há 24 anos sem filme. Hã? É uma das mais duradouras. Tu tá ficando biruta. Biruta. Não, biruta. Primeiro filme do James Bond é que você não pode contar o Cassino Royale, que o Cassino Royale não é canônico, tá? O primeiro filme do James Bond é o 007 contra o Satânico Dr. No de 62. Sim, e o último é o Sem Tempo Pra Morrer, Irmão, de 21. Não é canônico. Não é canônico. O Sem Medo Pra Morrer é o cacete, não, que não é canônico. Não é. Ó, só existe filme de James Bond de 62, aí teve um hiato entre 89 e 95 e depois parou em 2002 na minha cronologia pessoal. Ah, é que o corno não quer contar os filmes do Daniel Craig. Pera, tem uma pergunta. O Chico da Pota. Primeiro lugar, para todo mundo. Senhor ouvinte, eu quero pedir desculpas, porque em primeiro lugar o Chico do Couto é um cretino, tá? Porque ele tá desconsiderando completamente os filmes de James Bond feito pelo Daniel Craig. Tudo bem, o Tiririca Bond é ridículo? É, Mas não deixa de ser filme de James Bond só porque o Chico não gosta. É problema dele. Mas tá, sigamos. Na minha Eu tenho uma pergunta. Por que tem um filme que não é canônico? Ou vocês estão falando de gosto pessoal mesmo? Não, não é. Não, no tá caso do... Nesse no caso, caso é do do Cassino Royale, o primeiro lá atrás, que é comédia, ele não é considerado o filme do 007, apesar de ser uma história mas do é Ian Fleming. Provavelmente todos os filmes do Daniel Craig, porque não tem o Daniel Craig, tem Peter Sellers, tem Orson Welles. Ah, mas por que que não é canônico? Isso que eu não entendi. É porque não. É uma comédia e não foi feito pelo mesmo estúdio de produção. Não é baseado literalmente na obra. É porque os Brócolis lá venderam a franquia. Eles venderam o direito da franquia. Ah, tá. O Albert R. Brócoli com azeite. Brócoli com azeite. E o Sem Tempo Pra Morrer é canônico, mas é o é, na verdade, todos, né? Todos do Daniel Craig são canônicos. O Chico é que tá de viadagem. É porque eu tenho uma cronologia pessoal. Ah, é. Voltando. Os 20 filmes produzidos pela Eon Productions são a quinta franquia mais lucrativa da história, ultrapassado somente por Harry Potter e o universo cinematográfico da Marvel, conhecido como UCM. Né? Tá bom, eu discordo por causa de uma das minhas escolhas. Ao longo da história da franquia, 5 atores interpretaram o espião britânico no cinema, sendo o primeiro o escocês Sean Connery e o último o irlandês Pierce Brosnan. Ele que não... E por fora tem o Daniel Craig só por conta da história do Chico. Você foda-se. Quer que eu conte a história de como escolher este filho da puta? Aqui, não! Pelo então biquinho dele, ele faz um biquinho. Então vou te falar. Como o Daniel Craig se tornou James Bond por Marcos Contzi para. Só um trechinho da matéria do Marcos Contzi para a James Bond Brasil. Ele já estava com esse tempo pronto para falar. A diretora de elenco Deb. Abre aspas, tá? A matéria do Contzi. A diretora de elenco Deb McWilliams, que é a podreça no inferno assim que morrer, foi encarregada da seleção e, a princípio, a busca se concentrou em atores mais jovens. No entanto, logo perceberam que precisavam de alguém mais maduro, com experiência e intensidade dramática. Porra, você fumou maconha de flor, filha, pra falar uma porra dessa. Abre aspas. Estávamos procurando alguém que tivesse presença, autoridade e, ao mesmo tempo, profundidade, relembra McWilliams. Continuando as aspas. Quando o nome de Daniel surgiu, foi como se todas as peças encaixassem, inclusive a pedra de crack que você estava usando para fumar de Lego, em forma de Lego. Porque Daniel Craig não tem nenhuma dessas qualidades citadas para essa filha da puta. Tá bom. Porra, tinha a Idris Elba pra escalar, ele já estava atuando. Porra, podia ter chamado Idris Elba seria um James Bond superior intensamente mais do que até Pierce Brosnan. Porra, tá bom. Imagina tá Idris Elba de James Bond. Puta que pariu. Olha, eu vou ficar calado agora porque eu gosto muito do Pierce Brosnan, ok? Ok. Não, eu tô falando que, porra, o Idris Elba na pele do James Bond, ele ia ser superior incomensuravelmente ao Daniel Craig, que é um cara inferior atuando. Ele é inferior, ele é inexpressivo, ele é um pedaço de pau com cabelo. Cone. Porra, eu realmente nunca vi as medidas. Ai, cacete, ninguém merece, Francisco, tá bom. Vamos lá, mas uma rodadinha rápida de uma perguntinha simples. A gente até já fez um Paranerdia, melhor 007 de todos os tempos. Ganhou, obviamente, o... Roger Moore. Rogério Mais, é isso que eu queria falar. Já estava no título, Rogério antes Mais. Da gente gravar, o nome Sim. do programa foi Quem Foi o Melhor 007 e Por Que Roger Moore. Porque Exatamente. Eu fiquei o tempo inteiro fazendo teatrinho pro Timothy Dalton, que pra mim ele é o melhor. Tá bom. Pensador, seu 007 favorito filme, não o ator. O filme da franquia que você acha mais bacana, mais engraçado, mais legal, mais trash, bom, não importa. Lá. Pra mim o melhor sempre será o... Assim como o 007, o personagem é o pior espião de todos os tempos, o filme também tinha que ser um dos mais zoados de todos os tempos, e é claro que era Goldfinger, né? Goldfinger, que é uma comédia aqui. Maravilhoso. Eu tenho um pior, cara. Eu tenho um pior, mas eu vou deixar o meu pra daqui a pouco. É o Chico, Moonraker? É o Moonraker. É o Moonraker. Nada é melhor do que Jaws mordendo o cabo do bondinho, cara. É verdade, isso aí é difícil. Pronto, já falei o meu. É o 007 contra o Foguete da Morte, que é o Moonraker. Chico, teu filme favorito da franquia? De James Bond, pelo retorno após o hiato, mesmo não sendo canônico na literatura do Fleming, mas fazendo homenagem no título do seu filme, a casa de campo que ele tinha no Caribe e que foi aonde ele escreveu todos os livros, eu acho que GoldenEye é o meu preferido por tudo que ele representou. GoldenEye é bom. A volta do público aos cinemas para ver pais, mães e netos levando toda a família para ver James Bond novamente nos cinemas. E um dos melhores jogos de tiro da geração dele, sim, tá? Febre. Pergunta, aliás, muita coisa aconteceu. GoldenEye é aquele em que a Funk Jensen mata as pessoas dando encoxada, né? Sim. Sim. E eu só vou me ater a esse sim para falar sobre Funk Jensen, porque senão eu vou me tornar um velho babão. Tá bom. Sareta, qual o seu filme favorito da franquia 007? Então, eu também iria de GoldenEye agora, mas como o Chico já... Pode falou, ir, quem te impede? Calma, mas eu vou no segundo, O Amanhã Nunca Morre. Ah, tá bom, também. Gosto também, eu gosto muito dele também. Esse é da Halle Berry, não é? É. Essa é da Halle Berry. Sim, que ela faz uma homenagem, que a direção faz uma homenagem, né? Aparição, a primeira aparição de Úrsula Andress é no Satânico do Donor. Que também tá no primeiro Cassino Royale, Úrsula Andress. Sim. Sim, sim, sim. No mesmo personagem. No mesmo. Sim, sim. É, bom, ela era James Bond também, né? Todo mundo era James Bond naquele filme de ótimo. Seguindo, tá bom. Muito bom. Aproveitando o Voz de Veludo, qual é a primeira franquia que tu quer nos ofender aqui? Primeira e maior franquia entre as duas que eu escolhi, eu vou pra Colheita Maldita. É aquele caso clássico de uma franquia que começa ruim e só piora depois. Que é o que, cara, o pior de tudo no Colheita Maldita é, primeiro, eu não sabia que tinha mais de um. Sério. Eu tô falando sério. Eu não sabia que tinha mais de um dessa merda. Eu já vi o primeiro e só. Foda-se. E o pior de tudo, eu não sabia que tinha filme até agora 2000 e pouco, cara. 2020, né, que foi o remake. Né? Que é o Colheita Maldita, caso vocês queiram saber. São 9 filmes, um remake. O primeiro é o de 84, com o mesmo nome, Colheita Maldita. E o mais atual é o Colheita Maldita Remake de 2020. Chupa essa manga. Cara, Colheita Maldita é uma franquia tão desgraçada da minha cabeça. Deixa eu puxar só minhas anotações aqui. Que, pra quem não sabe, pra quem não assistiu e na boa, na verdade, você não perde nada. Colheita Maldita é a história de um casal em treta de casamento, que tá passando por uma cidade rural estadunidense, daquelas que é cheia de Amish, e entre os Amish tem umas crianças que fazem um culto pra um ser sobrenatural que vive no milharal, e basicamente ele manda as crianças matar todos os adultos da cidade, e aí no final a criatura levanta do milharal e quer matar geral também. Pra vocês terem uma ideia, todos os filmes não só copiam isso, mas copiam mal, tanto que no terceiro, Colheita Maldita 3, Colheita Urbana, ele é passado numa cidade, portanto, já tirando da equação o lance de comunidade rural, onde tem um lugar abandonado e as crianças do bairro decidem fazer uma horta comunitária plantando milho, que aí vai trazer o demônio que vai fazer o culto pra eles matarem os adultos. Mata. Que merda, hein? Que merda, hein? Em 2026 vai ter um novo Colheita Maldita, vai chamar Colheita Maldita Minas Gerais e vai começar com barraquinhas vendendo milho cozido na praça da cidade. Juro pra vocês. E tá as crianças vão invocar a massa. Exato. Tá bom, a título de curiosidade, tu viu essas 9 merdas? Claro, cara, porque eu sou um verme e eu me odeio, cara. E qual foi a merda que você menos desgostou? Porque gostar é muito forte. Cara, realmente não tem. Mesmo, essa é uma franquia não só ruim, mas ela é uma franquia tão chata que você vê o primeiro e você fala, nhé. E você vê os outros e você fala, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé. até o remake, e na verdade elas são ruins. Vamos lá, os títulos, maravilhoso. Colheita Maldita 2, Os Filhos do Mal, 3, Colheita Urbana, 4, O Encontro, 5, Campos do Terror, 666, Isaac Está de Volta, onde eles trazem o moleque anão do primeiro filme, 7, A Revelação, 8 e 9 sequer tem título porque eles tinham vergonha, 10, Gênesis, 11, Fugitivos, e aí o remake de 2020, cara, é muito ruim. Que merda. Tá bom. É muito ruim. Eu só posso dizer uma coisa, eu só vi o primeiro, então não posso falar nada a respeito da franquia. Eu não posso nem... Chico, tu por acaso viu as outras bombas dessa merda? Eu não vi nem o primeiro. Faz muito bem. Tá de bom tamanho. Então tá. É muito ruim. Muito ruim. Seguindo. Tem um motivo pra vocês assistirem todos os filmes. Porque, notoriamente, Colheita Maldita foi um berço de atuação pra muitas pessoas que se tornaram depois atores e atrizes consagradas, começando em Colheita Maldita. Entre eles, Naomi Watts, que tá em Colheita Maldita 4, Eva Mendes, que tá em Colheita Maldita 6, e vários outros membros de grande elenco, que apesar de estarem ali, não mancharam suas carreiras. Amém, que bom que, né? Você sabe que dá pra falar a mesma coisa de qualquer franquia de filme B. Sim. Então pronto. Serafina, sua primeira franquia, faz favor. Minha primeira franquia é Underworld, Anjos da Noite, que teve seu primeiro filme em 2003. Então, ele é um filme que eu tenho um apego emocional. Por quê? Eu já falei várias vezes. Um dia eu ainda boto meu pai pra ouvir os podcasts do tanto que eu cito ele. Meu pai sempre me levou pra essa coisa de filme vampiro, mundo das trevas e tal. Filme, gente, filme. Calma, filme. Que isso? Ai, todo mundo aqui é livre, cara. O Estado é laico. Cara, eu cresci com Drácula de Christopher Lee e por aí vai. E aí veio Anjos da Noite. Eu tenho a fita VHS do primeiro Anjos da Noite. E... assim, foi também o primeiro filme que eu tive contato na vida, que não é só um filme, é uma série em filmes, que teve toda a história da Selene até o último filme, que foi o Guerra de Sangue, lá de 2016. Eu acho um filme maravilhoso, assim, uma franquia, não é uma franquia ruim, aí que tá, não é uma franquia ruim, eu gosto pra caramba. Tipo, a ideia, o universo de Anjos da Noite é muito bom. É, ele pegou toda aquela galera que jogava Vampire nos anos 90 e partiu dali, né? Virou a máscara. Mundo né, mas pior que essa porra é baseada no Vampira Máscara, né? Sim, é. E sim, hoje em dia quase ninguém dá mais a foda, cara. Mas, pô, toda vez que lançar, pelo menos até 2016, era bem badalado. Hoje em dia que a galera é meio brã. Essa é outra. Eu vou pedir perdão pra Serafina, porque eu tenho certeza que ela ama de paixão essas belezas desses filmes, mas eu só vi o primeiro. Ah, não, acho que eu vi até o 3. Eu não sou um grande fã, assim, mas beleza, assim. É aquela estética... cara, punk gótica dos anos 90, início dos anos 2000, né? Não, mas até pra quem viu só o primeiro é muito bom, mas também... não, o primeiro é bom. É bonzinho. Não é ruim, não. É bonzinho. Sim. Foi uma maravilha? Não, mas é bonzinho. É bom. Foi a franquia que ajudou a detonar a carreira da Kate Beckinsale, mas não conseguiu detonar a carreira do Michael Sheen. Qual é o teu favorito da franquia, Serafina? Eu gosto muito do primeiro por conta de toda, como é que fala, origem e inserção do universo, entendeu? Então, eu gosto bastante dele, exatamente por isso, até porque se acabasse ali, tava de boa. Não ter continuação nem nada também. Já no Rise of the Lycans, eu já fico meio assim, por quê? Porque vampiro e lobisomem, pra mim, não rola tanto, mas tá bom. Pelo menos, como é que fala, deram um bom enredo pros dois ficar juntos. Mulher, tem uma lógica, mas eu... E que tal o vampirosomem? Não chama, né? De vampirosomem, cara. É vampiro furry o nome certo. Vampiro furry. Mas eu gosto bastante do primeiro. Eu gosto bastante do primeiro. Muito bem. Pensador, assistiu algum? Acho que eu assisti até o 3. Não tem. Não tem o. Tem algum que você gosta mais? Não tem o Bill Nye na franquia? Sara, me refresca a memória. Aí tu me apertou, hein? Bill Nye, o maluco lá que faz o David Jones no Piratas do Caribe. Que não ajuda, porque a cara dele não aparece na franquia. É, Cara, eu acho... O do Shaun, o Shaun of the Dead, o padrasto do Shaun. Eu acho que sim, não tenho certeza. É esse, porque quando ele aparece maquiado de vampiro com aqueles lábios vermelho rubi carmesim, ele tá tão, tão Valdir Soriano, cara, que é maravilhoso de ver. Desculpa, mas é verdade. Nós somos de gerações diferentes, cara. Eu já tinha um senso crítico diferente. Você cresceu, como você disse, graças a teu pai, etc e tal, você cresceu assistindo isso. Eu já era de outra galera. Foi no primeiro. Foi no primeiro que ele apareceu, Pensador. Já tô vendo aqui. Foi no primeiro. Chico, viste a franquia Anjos da Noite? Sim. Costas mais de qual? Só que eu não sabia que tinha tanto filme. Pode falar. Pode eu falar, acho que eu Chico, vi o primeiro. Todos se parecem. Vampiros são todos iguais pra mim. Fala, pode falar. Eu tenho problemas com vampiro à máscara. Pera, agora vamos sentar. Quais são os seus problemas com vampiro à máscara? Eu tenho problemas pra começar com a White Supremacy Wolf, editora. Não, mas aí todo mundo tem problema com a White Wolf. Ah, então. Então, eu tenho vários problemas com a construção do universo, onde você pega uma probabilidade vampiresca, populacional, que é muito parecida com a quantidade de burguês no mundo, né? Como o Marx já dizia, comparando os burgueses a vampiros da ficção. Então é muito curioso que essa proporcionalidade seja muito, muito parecida, a proporcionalidade de humanos e vampiros no mundo das trevas da White Supremacy Wolf, que seja muito comparado com burgueses, aí, sabe, eu acho que é uma coisa que me incomoda um pouco. A outra coisa que me incomoda na genealogia, na franquia de Vampiro à Máscara, não falo do Underworld. O Underworld é legal, é tipo pegar as paradas legal que podia dar legal no Vampiro à Máscara e fazer como toda mesa suburbana e sertaneja fazia, que é jogar X-Men à Máscara. Porra, tá bom. Que plástico do caralho, entendeu? Agora uma coisa boa que eu queria pontuar, que é bom em Vampiro à Máscara. Eles se dizem vilões desde o início, diferente do D&D, porque o D&D fala que você é herói, o caralho é A4, mas é tudo um bando de bandeirante fazendo entradas e bandeiras e matando indígenas, saqueando, isso. Entendeu? Invadindo casa de populações inteiras, de orc, de goblin, do caralho A4, matando, pilhando e enchendo o cu de ouro, entendeu? Vou ser sincero, rapidão. Todo mundo das trevas, e pagando de herói, herói entre aspas. O Vampiro à Máscara, pelo menos, se identifica assim, ó, vocês vão jogar com os vilões, vocês são monstros. Eu só queria pedir O que acontece no mundo das trevas, no geral, na verdade, é que existem os lados mais ali dentro. Mas o mundo das trevas por inteiro, menos os lobisomens, porque eles dependem de Gaia, e Gaia é o mundo, não vou adentrar demais, senão isso aqui vai virar outra coisa. Mas pelo menos os vampiros, eles são os vilões, até por conta da coisa da Gaia, porque os vampiros de uma forma, vou falar de uma forma muito popular, muito básica, eles sujam a energia de Gaia. É, até porque Gaia é a vida e os vampiros estão mortos. Né? Exatamente. Uhum. Eu só queria fazer uma parte aqui rapidinho, duas coisas. Eu nunca considerei os vampiros, quer dizer, isso, cada um poderia interpretar aquilo de qualquer forma, assim, tanto como vilões, mas mais como aquelas criaturas atormentadas, gótico, pós-punk, assim, em que seu dom era sua maldição, etc e tal. E em segundo lugar, eu até entendo a visão do Chico, das classes burguesas, etc e tal, o que no caso dos Bruhá nem faria tanto sentido assim. Mas a questão é a seguinte. A minha questão maior, assim, meu problema maior com a concepção do mundo da White Wolf era mais um conceito meio eugenista que eles tinham, geracional, de que as gerações novas tinham o sangue diluído, não tinha um negócio desse que parecia bem eugenista. Eu não me certo pra isso, mas sim, quanto mais velho, mais poderoso como o Kevin antediluviano. Tá bom, mas como o assunto não é vampiro à máscara, Vamos parar por aqui, que o assunto não é o Vampiro à Máscara e sem as franquias de filme. Vamos mudar a pauta, vamos falar de Vampiro à Máscara. Eu ia pedir uma coisa agora. Podemos ter um dia um podcast falando sobre... A gente vai ter um Paranerdia de Vampiro à Máscara, Werewolf e Magos. A gente vai ter um futuro Paranerdia disso, vai. Mas não é hoje, tá? Posso falar o meu agora, por favor? Obrigado. Também choque. Amo vocês, tá? Bando de filhos da puta. Então tá. Para a minha primeira franquia, eu vou simplesmente falar da maior franquia em número de filmes da história do cinema mundial. Alguém aqui sabe qual é? Todo mundo sabe, que tá vendo na pauta, mas vamos fingir que não sabe. Eu descobri que você foi me falar depois, mas não tem não. É Trapalhões? Não, pior que não. Eu sei que não, porra, eu tô olhando a pauta. É Godzilla. Godzilla. Com só 39 filmes. Um pouquinho. Lindo. E olha que eu só tô contando os... filmes japoneses, tá? Não tô contando aquela merda do Matthew Broderick e nem os filmes dos Godzilla mais recentes americanos, que até são bonzinhos. Mas não tô contando eles, não. Só tô contando os japoneses, tá? Os Monsters e etc. É. O primeiro Gojira foi de 54. Filmado. E o mais atual vai ser lançado este ano, que é Godzilla Minus Zero. Se for que nem o Godzilla Menos Um, eu já tô pilhado pra caralho pra ver esse filme, cara. Ou o Shin Godzilla. O Shin Godzilla, que também foi bom. O Shin é bom também. Não, o Shin é bom também, mas... O meu favorito da franquia toda... Eu gosto muito do original, porque eu respeito muito... Filmaço, adoro. Eu respeito muito o Gojira original, porque era preciso ter muita coragem pra andar naquela porra daquela roupa de borracha, tá? Mas o Gojira, o Godzilla Minus One, que acho que foi de dois anos atrás, muito bom. É maravilhoso! Porra, tanto a versão dele normal quanto a versão preta e branca dele, que é também sensacional. Puta que pariu, muito boa mesmo. Pensador, qual é o teu Godzilla favorito? Cara, os dois melhores. O original, porque começou tudo, mas eu considero ele um... Não é... Ele não se via enquanto franquia, ele se via como um filme. Como um filme, ele se representa muito bem. Aquilo é cinema. Uh-huh. Cinema. E o Minus One... E é claro, como é que era? O Godzilla contra... Eu não lembro o nome daquele dragão. Não, Mothra era a borboleta. Ghidorah. Ghidorah. Que ele vai voando com o rabinho andando e dá uma voadora no Ghidorah. Que aquilo é maravilhoso, bicho. Voadora de rabinho do Godzilla, cara. É sensacional, cara. Puta que... Como é que você não vê isso e não acha que é Absolute Cinema, cara? Puta que pariu. Sensacional. Nossa senhora. Chico, tem algum Godzilla seu favorito? Eu não sei se foi de 2010 ou foi de 2016 que lançaram o Godzilla. E tem uma peculiaridade muito legal dele, que é a galera se articulando para conter os danos. Então mostra muito bastidor da galera. Não, ele foi pra tal lugar. Pô, a gente tem que mandar helicóptero pra lá. Ele tá indo em direção a tal lugar. Manda helicóptero pra lá. Pega navio, vai pelo porto e tenta salvar as pessoas. Desloca metade da população pro porto e o resto a gente cata em helicóptero. E nisso. Claro que sobre um discurso natural, cultural, fascistoide da sociedade japonesa, sim, tem. Tá presente. Porém, essa articulação da contenção de danos e não da maluquice de vamos matar o Godzilla com a bomba de gelada que joga, sabe? Beleza, tem também. Mas não é o foco da parada. Esse que você tá falando se chama Godzilla Final Wars. Esse que você tá falando, de 2010. Godzilla Final Wars. É, foi acho que o penúltimo filme japonês, se não me engano. Sim, sim. Eu gostei. Eu gostei bastante desse. E, pô, claro que eu gosto de uma voadora dupla de Godzilla no dragão de duas cabeças, né? Porém. Três. É muito bom. Três, perdão. Porém, você há de convir que é um roteiro bem apurado de 2016. Eu gosto. Eu tenho minhas críticas quanto algumas amorosidades de fala, como se toda pessoa em cargo público falasse daquele jeito, tivesse aquele direcionamento, parece muito mais... Como é que chama aquele blá-blá-blá de terminologia burocrática, sabe? Que quem tem conhecimento de funcionalismo público sabe que nem todo mundo pensa daquele jeito em uníssono numa tomada de decisão. Muito bem. Serafina, tens algum Godzilla que você goste muito? O primeiro que foi realmente o que eu vi, porque eu não vi todos, e o Minus One. Então tá bom. Então tá todo mundo aqui no Minus One e no original, que tá bom demais da conta. E eu gosto muito do dragão de três cabeças, Ghidorah, porque sempre tem uma cabeça dele que é meio tipo, galera, calma, e a outra, vamos matar. Não, é aquele meme do dragão de três cabeças, que é duas cabeças sérias e uma bobona. Exatamente. É o Ghidorah. É, o Ghidorah basicamente é o Tiamat japonês, né? Podia ter rolado isso em Caverna do Dragão, né? Não, e fora a seara de monstros que apareceram por causa de Godzilla, né? Como Mothra, o Gamera e vários outros, que são monstros assim, famosíssimos do Japão. Eles foram que deram a chance dos kaijus ganharem notoriedade. E é claro que a gente não pode esquecer a melhor contribuição que Godzilla já fez na história do cinema, da televisão e de todo mundo, que é trazer o Godzuki. Não. Do desenho do Godzilla, da Hanna-Barbera. O Godzuki era o Scooby-Loo do Godzilla. O Scooby-Loo do Godzilla. Aquela porra. Era o Scooby-Loo do Godzilla, com certeza. Mas vamos lá. Francisco do Couto, meu querido Thiago Lasso, qual sua próxima franquia, faz favor? A minha maravilhosa franquia de 7 filmes, eu tô falando de Super-Homem. Viu, Nerd Marcos? É discutível essa história dos 7 filmes, tá? Então eu vou te dizer quais são os filmes. A gente diga. Super-Homem e os Homens Toupeira, de 1951, dirigido por Lee Scholen. E estrelado por Jorge Rives. Isso aí era filme em capítulos, não era um longa-metragem, seu corno. Grande Jorge Rives, o Superman pançudinho. Estados Unidos. Passou no cinema, é filme. Tá bom. Funcionava. Qual seria o segundo? Funcionava como piloto da série televisiva. Mas E o segundo? O piloto passou nos cinemas, então é filme. O último filme foi agora Super-Homem, de 2025, dirigido por James Gunn e estrelado por David Corenswet. Tá bom, eu vou falar isso uma vez, porque é a coisa que eu montei na pauta. Se vocês quiserem ter a opinião de vocês, fodam-se os dois. A Sarah não tem nada com isso. Tá? Foda-se os dois. Não. Tá? A franquia Super-Homem tem 5 filmes. Começou com Super-Homem, o filme de 1978 com o Christopher Reeve. E terminou com Superman, o Retorno, de 2006. Com o Brandon Ruffalo, né? Com o Brandon Ruffalo, sei lá, acho que era com esse puto, sei lá, foda-se. Ah, você tá falando, então, da franquia... Super-Homem. Porque do Homem de Aço em diante, seu corninho e o outro corno que tá quieto, mas que a gente sabe que é com ele. Homem de Aço não é... Do Homem de Aço em diante, conta como DCU, não conta como franquia Super-Homem. São todos filmes da Warner sobre o mesmo personagem. Exatamente. Você está falando de um personagem que só mudou de atores da mesma maneira que o James Bond. Maldito seja você. Tá bom, Francisco, que eu preciso responder ao querido pensador, porque afinal de contas ele sabe que eu o amo, e com muito prazer e muito amor eu te digo, vai tomar no meio do teu cu. Eu queria pontuar a peculiaridade da franquia do Christopher Reeves, da era Reeves, né? Era Sim. Christopher Reeves. Que a gente inclusive fez para a Nerdia sobre filmes do Super-Homem do Christopher Reeves. Então o lance é o seguinte... O primeiro e o segundo filme lançados era para ser um filme só, pelo Sim. mesmo diretor. Sim. Tá? O terceiro era para ser o segundo e o quarto, mas era para ser de outro diretor. Na verdade, era para ser só um filme só, com o Donnie. Sim, sim. Beleza? Sim. Só Sim. que a ganância da Warner Sim. não deixa a arte fluir. Então, Obidade. Você teve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto filme. Houve tentativa de um quinto filme com o mesmo corpo produtivo dos quatro filmes anteriores, ou subordinado, encarregado para aquele corpo, só que não fluiu. O que houve depois, em 2006, foi uma homenagem do diretor Bryan Singer a essa franquia. O, Sim. O filme Super-Homem, um Retorno, que é um filme lindo, que é um dos poucos filmes que eu já vi, que esse coração Bom. Gelado já teve lágrimas vertendo dos olhos, foi o filme do Bryan Singer. E eu pergunto pra você, porra, Chico, como é que você chorou com o filme de Super-Homem que ele briga com uma pedra? É simples. A cena que me emocionou foi a cena da descoberta da paternidade do Super-Homem ao fim do livro, ao filme do filme. Que é uma cena que, para aquele meu momento histórico em que eu estava preocupado de me tornar pai ou não, tinha essa querência no meu coração, aquilo me tocou profundamente, aquela cena, e eu verti lágrimas pelos olhos. Que bom que foi pelos olhos, né? Eu ia dizer isso. Vendo tá o bom. DVD. Detalhe, eu não me emocionei tanto no cinema, quando eu vi no cinema, mas quando eu comprei o DVD, e eu tenho o meu bonezinho que eu ganhei de brinde na Americana. Eu também. Você também. Tem também? Então, eu comprei na Americana ali do centro, aquela que tem dois andares. Aí, agora lá, aproveitando DVD, isso, Chiquinho, eu rapidinho. Eu me emocionei demais. Rapidinho, aproveitando. É o teu favorito, então, o Retorno, ou você prefere os do Christopher Reeve? Eu prefiro o 1 e o 2. O 1 e o 2. É do tá caralho. Tá bacana. Porque rolou conversa também, foi tão icônico que quando houve a reformulação, 3, 4 anos depois, pelo John Byrne, houve um momento no arco do Homem de Aço, que era a reformulação pós-crise nas Infinitas Terras, que o Byrne fez o Super-Homem executar 3 kryptonianos com a mesma configuração. 2 homens, um líder mais baixo, um grandão fortão e uma mulher. Não tinham a mesma o desenho de personagem, mas você via ali a referência. E isso tornou a vida do Super-Homem um inferno. Por quê? Porque não basta você botar o Super-Homem pra matar, igual fez o Jagman do Snyder. Você tem que dar um peso dramático para essa execução. Coisa que você via nos gibis do Super-Homem na década de 80. Ora sim, ora também, ele sentado na porra do quarto, só com o abajur aceso, a cara em sombra, depressivo, lembrando que ele executou 3 conterrâneos. Pensador, seu Superman favorito? O do James Gunn. Eu achei aquele filme, James filme definitivo do Superman. Eu respeito muito o primeiro Superman do Christopher Reeve. O maior erro, o maior e talvez único erro daquele filme é ele ser baseado no Superman da Era de Prata, que por um caralho de não sei quem da época tinha todo aquele pensamento da era pré-Reagan de eu vim aqui para lutar pela verdade, justiça e o modo de vida americano. Que tá nunca certo. Foi o mote do Superman, exceto naquela mácula histórica do personagem. Tá e bom. Como o Dugan não tem aquilo... Essa coisa do estilo americano, isso surgiu na era Reagan. Eu escrevi uma matéria... Era pré-Reagan, mas eu entendo, sim. Okay. Não. Na era Reagan, não. Isso surgiu na era MacArthur. Sim. Quando houve a perseguição do parlamento estadunidense. No Senado, isso. Exato, sim. Exato. Então, aí, para adequar o gibi àquela situação nefasta, fascista que os Estados Unidos estavam vivendo. Ou seja, para não cancelar a revista. Aí virou o estilo de vida americano. O estilo americano, né? O estilo estadunidense, que americano eu também sou. O estilo estadunidense de ser. É, porque o tá personagem, bom. Em seu cerne, ele é socialista, né? Isso na primeira okay. Tá bom, ô dupla de filhos da puta, cala a boca! Porra! Vou te contar um negócio, é um debate filosófico agora, é sério? Vai tomar no meio do cu vocês dois. Cala a boca! Eu não vou falar nada porque eu ia soltar a franga no Vampira Massa. Então tá aqui. Bom, chega. Serafina, teu super-homem favorito. 1 e 2? Sim. Tá de bom tamanho. Agora, eu vou zoar com o geral, cara. O 1 é um filme maravilhoso. O 2 é muito divertido, mas o meu favorito da franquia é o 3, que eu acho a coisa mais escrota e mais divertida da história do cinema, a porra do Super-Homem 3. Pelo amor de Deus, é muito zoeira. Do Homem Atômico com suas unhas radioativas e de... Não, eu até acho engraçado o 4. Eu acho engraçado o 4, mas porra, não dá pra não rir das palhaçadas que acontecem no 3. A mulher cair na porra do supercomputador e virar uma robota. E o Richard Pryor de gênio computacional. Ninguém acredita nisso. Fala sério. Não, mas você acredita que o Richard Pryor, na qualidade de peão de informática, ele trabalhava de peão de informática. Eu já trabalhei de peão de informática, já conheci meio território fluminense. Por conta de ser peão de informática, já fui até em Varriçai. Você que está me ouvindo, também você já ouviu falar no município de Varriçai? É complicado. Mas enfim, inclusive foi nessa época que eu pegava as OS de serviço, olhava para a cidade que eu ia e falava: Itaperuna contra 007. Tana, tana, tana. Tá bom, tá bom, tá bom, para. Enfim. Seguindo. É... Pensador, fofinho, sua segunda franquia, faz favor, e eu vou me arrepender muito de ter pedido isso. Não. Enquanto na primeira franquia eu escolhi filmes que eu detesto, só para infernizar as orelhas de quem decidir assistir a esses filmes, a segunda franquia é um troço maravilhoso que chama Brinquedos Diabólicos. Brinquedos Diabólicos começou do desejo expresso de copiar na cara dura uma franquia chamada Mestre dos Brinquedos. Sim, Puppet Master, eu adorava. Eu adorava Puppet Master. Onde um velho artesão de brinquedos italiano morre e os brinquedos ganham vida para executar seus planos de vingança contra aqueles que lhe fizeram mal. Brinquedos Diabólicos, ao contrário, vem da premissa de um demônio que quer fazer seu filho nascer na Terra, e os únicos poderes que ele tem é de animar coisas inanimadas. Ele precisa de o sangue de alguém em quem ele possa entrar no corpo pelo dito sangue e possuir a pessoa. Então ele cria os brinquedos mais impráticos, mais imóveis, mais estúpidos que você pode usar, e ele coloca esses brinquedos para tentar capturar as vítimas para ele, entre eles um robozinho que só articula os dois braços e dispara raio laser pelos olhos, um Jack in the Box, que é um palhaço que vira uma cobrinha, faz a dança da lacraia tentando morder os calcanhares das pessoas, ele é pequeno, e um bebê monstro que fica com dentes de vampiro. Que inclusive é a estrela de 3 spin-offs, que é o Baby Oopsie. Baby Oops, 3 spin-offs. É 5 filmes e 3 spin-offs nessa merda, cara. Ó, puta que pariu. Detalhes divertidíssimos que você tem que ver, principalmente o segundo filme, Brinquedos Diabólicos contra Dollman, porque Dollman foi um outro filme trash que eu respeito muito, em que um policial intergaláctico, interpretado por um cara, o capitão do Águia de Aço, que era um brucutu em fim de carreira, ele é um policial intergaláctico que vem à Terra perseguir criminosos, mas por um problema temporal ele vem pra Terra e quando ele chega aqui ele só tem 33 centímetros de altura, por isso que é Dollman, o homem. Então, esse filme, Brinquedos Diabólicos contra o Dollman, tem o Dollman, nosso brucutu de 33 centímetros, brigando com brinquedinhos de plástico, e ele tem uma namorada da mesma altura que ele, porque, afinal de contas, até Frankenstein teve uma noiva. São filmes divertidíssimos. Os filmes são ruins, mas eles... Os filmes é um melhor que o outro, é... Brinquedos Diabólicos versus o Homem-Boneco, né, o Dollman. Brinquedos Diabólicos versus Mestre dos Fantoches, que é o Puppet Master. E aí vem Brinquedos Diabólicos 2. Aí vem Baby Oopsie, Baby Oopsie 2, Baby Oopsie 3, Came Bebê Came, Burn Baby Burn, e aí finalmente Brinquedos Diabólicos Jack Attack. Antes desse, teve também o Brinquedos Diabólicos Demônios Pessoais, que também faz parte da franquia. Tá bom, ok. Cara, os filmes são ruins, os efeitos são extremamente meia boca, mas os diálogos são tão péssimos. O filme, os filmes, como tal, eles são tão risíveis que é pipoca garantida, e esse eu recomendo que todo mundo veja. Tá bom. Esse eu vou ter que dar uma de Glória Pires, tá, amor? Que eu nunca vi. Eu vi o Puppet Master, eu não vi essa porra, não. Detalhe pra uma cena que vai exemplificar o brilho desses filmes pra vocês, está no filme do Dolmen que eu falei, do Homem-Boneco, em que o robozinho, que é de plástico, vai atacar com uma espada de plástico do Pula Pirata. O Dolmen, ele sai da frente, o robô enfia a dita espadinha de plástico na tomada, porque eles são pequenininhos, e morre eletrocutado num show de faíscas. Só isso. Sendo que ele é de plástico. Que não conduz eletricidade. É maravilhoso, okay. Cara, é muito bom. Que beleza. Recomendo demais, ouvinte do Paranerdia, corram atrás que vale muito a pena. Então tá. Chico, já viu algum desses brinquedos diabólicos? Não. Não? Tá perdendo nada, não. Eu suponho que... Sara, viu algum dos brinquedos também diabólicos? Só o primeiro. Olha aí, só o primeiro? Só o primeiro. Bom. Já viu um a mais que eu. Primeiro que tem a detetive grávida que tá investigando um criminoso que entra na loja de departamento onde os brinquedos estão. E o demônio lá, que quer renascer através do sangue, quer renascer no feto da detetive grávida. Imperdível. Deus é mais. Que bom. Sara, qual é a tua próxima franquia? Olha a animação que eu tô. O desânimo. A animação que eu tô. Velozes e Furiosos. Não, era pra falar de filme bom. Ela me manda Velozes e Furiosos logo depois de Brinquedos Diabólicos. Puta que o pariu. Dá-lhe, só pra ouvir te saber, caso não saiba... Né? Caso não saiba por que Velozes e Furiosos tá num filme de franquias enormes, são 10 filmes e um spin-off nesta porra. O primeiro é de... Cara, o primeiro é de 2001, o último saiu em 2023 e parece que já vai ter outro agora em 2027. Vai ter outro. Dizem puta que pariu. Vão chamar o irmão do gorila. Ai. Do gorila, Paul Walker. Vai chamar isso aí. O irmão dele pra fazer. Eu tô dizendo... Agora, vamos lá, Serafina. Vamos lá, vem cá comigo. Chega aqui perto de mim. Tá. Oi, pergunta rapidão. O irmão do Paul Walker era mais novo, porque ele podia ser o Paul Crawler. Ai. Tu quer um tuduche, né? Tá bom, era isso que eu queria. Tá, tá bom. Serafina. Oi. Por quê? Cara, então... Eu, papai me criou... Papai, tinha que ser papai! Ah, papai! Ah, papai Camargo! Porra, papai! Usando o pai de escudo o tempo todo. Não, cara, velho, assim, se eu gosto de filme de brucutu, é por conta de papai. Eu fui uma criança que cresceu não somente com o mundo das trevas em filmes, mas, pô, eu... O Arnold Schwarzenegger, Stallone. Uh-huh. Daí pra frente, pra mim, um dos maiores crossovers da minha vida foi Mercenários. Então, assim, meu pai, né, obviamente, ele viu Velozes e Furiosos. Eu fui vendo junto com ele Velozes e Furiosos. Quer dizer que eu acho, nossa, o suprassumo dos filmes? Não! Eu sei que não. Bom. Então tá. É aquele filme que você olha assim e fala, pô, que mentirada. Mas é maneiro, é legal. Agora vamos lá. Vamos lá que eu tô me arrependendo já, mas vamos lá. Qual o teu favorito? Pô, cara, eu gosto do primeiro. E o de Tóquio também. O de Tóquio também eu gosto. O de Tóquio também? O primeiro é aquele que é cópia de Caçadores de Emoção, né? É. Sim. É Caçadores de Emoção com carro, em vez de ser com surfista. Isso, então, tipo, eu gosto do primeiro. Eu gosto Desafio em Tóquio. Do 5, do Brasil. Isso é Brasil, porra! Cara, o do Brasil foi um grande de um fanfarrão. O do Brasil é o filme que eu mais me arrependi de ver na minha vida. Depois que eu vi o Filha da Puta roubar um cofre e andar com um cofre pendurado numa corrente na Ponte Rio-Niterói sem e parar no Amazonas. Sem caralho! É isso que a gente fala. É uma mentirada. Sem o trans. Cara atravessa a porra da Ponte Rio-Niterói e para na Foz do Iguaçu. Detalhe. Filha da puta! Olha, não tem trânsito nenhum desde o início do cofre. Não tem o trânsito que tem. no Rio de Janeiro. E logo em Niterói, né? Que ele não tem trânsito nenhum, né? Não, e por pouco, ele poderia. Ele poderia não inventar mais e passar pela Transamazônica. Não é? Mas é. Esse erro Moonraker fez também. Tá, mas aí é Moonraker, é outra. Não bota Moonraker nessa conversa, não. Não ofenda Moonraker, eu proíbo você de fazer isso. Porque nada é melhor do que o Joyce mordendo os cabos do bondinho. Me tenho dito. Chico, tu gosta de Velozes e Furiosos? Tem algum favorito na tua opinião? Ah, porra, dos dois que eu vi dessa franquia desnecessária. Eu vi o primeiro e falei, porra, eu já vi isso em algum lugar. Aí depois, anos depois, aí vi o quarto, né? É o quarto, que é o em Tóquio? É. Não, o Tóquio é o 3, é o Tóquio Drift, é o 3. Aí você pergunta, como é que você sabe isso tudo, Nerdmaster? Eu sou escroto, eu tenho os filmes na minha coleção, eu tenho eles, já vi todos. Eu sei, eu sou imbecil, eu sou um retardado, sim, me xinguem, eu sei, eu mereço. Mas enfim, eu vi o em Tóquio, eu gostei de Tóquio. O primeiro eu vi, achei, eu já vi isso em algum lugar, papagaiado e tal. Vi o 3, eu falei, legal, pô, trouxeram a cultura, né, do drift, né, que é uma coisa sessentista no Japão, é cultural de um local específico no Japão, essa cultura da escorregada, da derrapada, né, pra fazer a curva. Então, eu achei legal, é uma premissa interessante, o gringo que vai no lugar e tal. Eu gostei do carro do Hulk, do alívio cômico. Tá bom. A música é legal. Então, eu gosto só do primeiro e do terceiro. Eu gosto só do terceiro. Tá bom. Pensador, tem alguma preferência nesta franquia maravilhosa? Não, porque esses aí eu assisti, tal como disseram, eu vi o primeiro, eu vi o Tokyo Drift e eu não gostei de nenhum deles. E o resto eu só não. Eu realmente. Primeiro que é filme de carro e não é uma parada que eu curta muito. Segundo que é filme com Vin Diesel, que é uma coisa que eu gosto menos ainda. E apesar de ter a Michelle Rodrigues, que é sempre fantástica, e a Jordana Brewster também, as duas juntas em par, fazendo joinha pra mim, não me convenceram a seguir assistindo. Tá bom. Ok. Não dá um, né? Seguindo, pra terminar esta maravilha de episódio, que apesar de tudo eu tô gostando de fazer, eu quero trazer aqui uma franquia que a gente já falou tudo que tinha pra falar dela no Paranerdia, porque a gente já fez dois episódios do Paranerdia dessa franquia, que é nada mais nada menos que Planeta dos Macacos, que caso vossas excelências não saibam, são um total de 5 filmes, um remake safado da porra do Tim Burton e 4 reboots razoáveis, na minha opinião. Primeiro filme foi aquela obra de arte de 1968 com malditos malucos maníacos! Vocês fizeram! De 1968. Isso. E o mais atual é Planeta dos Macacos, O Reinado, de 2024. Eu adoro, tanto adoro essas porra dessas duas franquias, que eu já falei, tem dois Paranerdia, eu fiz um Paranerdia com a franquia original e um Paranerdia com a franquia nova. Então, porra, como eu não vou dizer que eu não gosto? Eu adoro esses filmes, eu acho divertidos para os querelhos. Tirando do Tim Burton, eu também acho. Tá. Seu Pensador, senhor. Agora vamos lá. Você viu todos da franquia nova, do reboot? Tá. Eu vi todos da franquia inteira. Beleza, então, maravilha. Vou dividir essa conversa em duas, porque a franquia velha e a franquia nova merecem ser colocadas em separado. Filme favorito da franquia velha? Primeiro, cara. Primeiro? Primeiro. Tá. Sensacional, cara. É bom tamanho, bom tamanho. Qualquer filme que tenha um cientista chamado Dr. Cornelius merece ser. Porra, assistido. Como não? Cornelius, by the ball, for the win. E o melhor ainda é o Dr. Zeus, Dr. Zeus. Dr. Zeus, Dr. Zeus. Esse Dr. Zeus. Dr. Zeus. Não, mas sério, tem Charlton Heston no filme. O filme foi um marco da ficção científica pra época, assim. A brincadeira com o salto temporal, assim. A cara de frustração. O Charlton Heston, apesar de ser um grandíssimo desgraçado, era um excelente ator. Ah, não, desgraçado do cacete, mas era um puta ator. Faz o papel muito crível e eu gostei pra cacete, cara. Gostei muito do primeiro filme. Muito bem, muito bem. E venhamos e convenhamos que você falou do Cornelius, o cara que fez o Cornelius. É o Rod McDowell. O Rod McDowell, porra, que outro matou ator a pau, adorava, cara. Era... Pô, bom pra cacete, cara. O cara conseguia ser carismático de trás de uma porra de uma máscara de borracha. Sim, sim, sim. O Rod McDowell sempre maravilhoso. Cara, ele, pra quem não lembra do seriado, que aliás ninguém lembra desse seriado do Batman, também do Batman 66, ele era o Traça. O Traça. O Traça. Tá certo, tá certo. Muito bom, cara. O Rod McDowell sempre. E da franquia nova, qual é o melhor? Cara, eu gostei da franquia nova como um todo. Eu achei uma reimaginação da história legal, convincente, boa, e eu gostei da franquia nova como um todo, assim. Não tá no mesmo pé do original, porque o original gerou aquele choque que aí eu já tava maculado pra ver a franquia nova, eu já sabia do que se tratava, né? Não era eu criança ainda sonhando com a Gretchen. E o Tim Burton tentando fazer de novo com macaco Abraham Lincoln. É, não, aquilo ali... Ninguém merece, não, cara. Não só pelo final estúpido, não só por ter o Mark no filme, mas eu acho o Tim Burton um péssimo contador de histórias, eu acho que ele esconde... Nessa eu tenho que concordar contigo. É, não, ele não tem a menor noção de... Pra mim, o Tim Burton, ele é tipo um Zack Snyder da estética gótica. Eu realmente não gosto dos filmes dele. E aquele filme, independente daquilo... Pô, tem boas atuações. Tem o Michael Clarke Duncan. Tem o Tim Roth fazendo um papel que é puro ódio. Eu acho que ele é a melhor... Cara, o Tim Roth de general lá, cara, é fantástico. Pô, fantástico. São as duas únicas coisas que salvam naquele filme. Que eu acho o resultado sendo um desastre completo. E na franquia nova, venhamos e convenhamos... Que o querido lá que fez o Gollum e faz o Andy Serkis. O macaco, o Andy Serkis, ele mata ele é muito a pau. Ele é muito puta bom. Que pariu. É porque bota logo um Oscar pra melhor ator de CGI, melhor ator de roupa de bolinha, porra. Já é pensou, puta, cara, se ele inaugura a categoria de o Oscar de melhor IA vai para... Eu acho que o Oscar de melhor atuação por captura de movimento, eu acho que deveria existir. E deveria ir pro Andy Serkis. Deveria. As vezes que existir. Sim. Não, na verdade deveria ser entre ele e deveria intercalar entre ele e o Doug Jones, mas beleza. Porra, o Doug Jones também. Também merece. Pra começar a categoria, tinha que dar um prêmio posterior ao trabalho que Andy Serkis fez ao longo de toda a sua história na captura de movimento interpretativa. Gollum. E depois começar a categoria com ele concorrendo e ganhando também, que aí ele leva dois Oscars para casa logo e aí fica tudo certo. Aí eu aceito. Chico, aproveita. Você viu a franquia velha nova, só nova? Como é, cara, que é você com o Planeta dos Macacos? Eu vi alguns pedaços da franquia velha. Eu cheguei a tentar ver o segundo, que estava passando, o segundo filme da época, num canal desse qualquer, TCM, eu não lembro agora. E eu tentei parar para ver, só que a visita aparece em casa e você tem que fazer sala. O único filme da franquia que eu vi foi o com o Mark. Sentar e ficar vendo, né? E eu falei, porra, tá aí. Tá bom, então tua opinião não me interessa, Francisco. Vai perdi meu tempo. Porque não é que seja o conceito ruim, mas é aquilo que o Pensador Louco falou, que é a narrativa. A narrativa desse filme do Mark, ela é barriguda, ela é quebrada, ela é esquisita. É horrível. Né? Sinceramente, é o pior filme do Tim Burton de todos. E o final, cara, é anticlimático. Quem tem um mínimo de referência cinematográfica, que viu Oscar, né, e tudo mais, onde a cena do primeiro Planeta dos Macacos, a cena final, né, Seus Maníacos, todo mundo conhece. Quem tem a referência mais ou menos parca de cinema contemporâneo, achou muito anticlimático aquele final. Com certeza. Vamos lá. Serafina, como é que é tu na franquia dos macacos? Seria o primeiro filme, porque foi o primeiro que eu vi e há muitos anos atrás. É uma franquia que me chama a atenção, porém eu nunca tinha ido atrás de ver os demais. Então, cara, vê os reboots. Tô te falando sério, cara. Vê os reboots são muito bons. Vai, não os vai culpar são... teu pai agora não, Sara, por ter te... Não. Então, eu, quando eu vi Planeta dos Macacos, eu fui com o papai, mas também eu não fui atrás do resto. Tá bom. É imagem, entendeu? É botar um mangá na mão dele e vai ver imagem. Ok. Na minha opinião, o melhor da franquia primeira, da franquia original, dos cinco primeiros, é o 3, A Fuga do Planeta dos Macacos, bom que filme. É quando Cornelius e Azira vêm parar na terra do presente. Eu acho esse filme maravilhoso, com Ricardo Montalbán, hein, ô pensador? Como dono do circo que protege. Tira, patrão. Tá vindo avião, patrão. Avião! Avião, patrão! Avião! Tá bom. Tira, patrão. Tira, putz, essa piada a gente já tinha feito, filha da puta. Tá bom. E na franquia nova, eu gosto muito do primeiro. Eu gosto dos outros. Eu vou falar com o pensador, Eu gosto da franquia como um todo. E o primeiro começou a franquia maravilhosamente bem. Eu achei sensacional a história, o roteiro amarradinho do primeiro. Mas a franquia como um todo é boa. Sara, vá atrás do Planeta dos Macacos novo, tá? Que você não vai se arrepender, não. São ótimos filmes. São quatro filmes, depois é isso? Depois você me manda... São quatro. Até agora, quatro. Depois você me manda onde eu posso comprar? Claro, onde eu posso comprar. Claro. Que eu te mando o link pra comprar, bebê. Com certeza. Naquela loja TDS. Tá bom. Eu mereço vocês tudo. É, então é isso, gente. Ficamos com essa por aí. Vai ter parte 2. Eu sei que tem outras franquias que a gente não falou. Aliás, tem franquia pra caralho. A lista eu fiz acho que uns 30 franquias diferentes. E o pensador acabou de me lembrar uma que eu não tinha posto, que é o filme dos Trapalhões, que também tem filme pra caralho na porra Bud da Spence franquia. Bud Spencer e Terence Hill são outros também que tem filme pra caralho. São menos filmes do que vocês podem imaginar. Eu acho que eles só fizeram 4 ou 5 filmes juntos. Quer mais? Tem mais do que os do Super-Homem, que são 5 só, né? São 7. Cala a boca! Então tá bom. Pensador, meu amor, apesar de eu te mandar cala a boca, você agora não cale a boca, mande um oi pra galera e faz jabá pro teatro que ainda existe, né? É, ainda... Eu juro que eu tô tentando... Morreu uma passa bem. Na verdade, é possível que ele passe melhor agora que está morto, mas ele está em coma. Mas, quiçá, quem sabe, todavia, uma hora volta. Eu tô tentando, o ano passado não foi um período legal para isso, mas vamos ver. É, vocês encontram as badernas que eu fiz há quase um ano atrás e de 12 anos antes disso em blablablablado.pensadorlouco.com. É sempre um prazer estar aqui entre tão nobres pessoas, mais o Nerdmaster. E, pô, sempre que quiserem, basta estalar os dedos, que se eu não tiver uma desculpa boa, eu venho. A título de curiosidade, novamente, porque eu te amo muito, vai tomar no meio do olho do seu cu. Tá? Francisco, diz oi pra galera, dá tchau com poucas palavras e jabá pro OcioCast, por favor. Alô, você de todo mundo que se liga na Paranerdia. Chicobisky na fala pra pedir pra você visitar o meu querido blog, onde recentemente eu coloquei lá um videozinho das metas alcançadas ou não de 2029. E 29? E as metas... Caraca! Você que não entendeu a piada, acompanhe lá o vídeo pra tá você bom. Entender o calendário chicobisquiano. Olha. Ah, tá. Endereço? Então, que bom. ócio-levalvício.blogspot.com. Serafina! Eu! Diz tchau pra galera e tem jabá? Ah, tem jabá. Então... Pra quem quiser ouvir mais de minha pessoa falando um monte de coisas e voltando a se adaptar a uma cadeira nova, venham ouvir o Manga Que. Olha, eu esqueci que tinha esse jabá. Né? Um podcast para falar sobre mangás e HQs. Também estou aí em vários outros podcasts. Não, aprende a fazer o jabá direito do Manga Que. É Man-HQ. O podcast para ouvir e ler. Okay. Isso que você está fazendo é podcast explaining para ela. É, foda-se você também. Agora, mas aí, eu também vou adaptando. Pra quem quiser ver mais também da minha pessoa fora dos âmbitos audíveis, eu estou no Twitter por @SirMagnusAquil. Lá vocês vão ver eu falando muito de musicais, stages, atualmente principalmente The Prince of Tennis, Cavaleiros do Zodíaco e outros vícios dos meus hiperfocos maravilhosos. E não esqueça que ela fala também muito de Kamijô, aquele rapaz meio urinado. Não, é visual que vocês vão ver sempre. Inclusive, agora em fevereiro, pra quem estiver ouvindo, terá o show do Yellow Fried Chicken de Gakti. Aê! Eu não entendi porra nenhuma que ela falou. Eu vou fazer porque eu vou estar trabalhando. É frango frito amarelo? Frango frito amarelo. Tem todo um frango frito todo amarelo, acredite se quiser. É, e eu estou no Facebook pra quem quiser comprar itens e também fico falando besteira lá no Facebook. Ah, sim. Bonequinhos. Hominho. Capacete de Kamen Rider. Também. Cinto. Tudo que seu coração desejar, menos coisas ilegais. É isso aí. Então é isso, gente. Ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera. E esse tipo de episódio vai ter continuação. Muitas. Porque eu falei, tem mais de 30 franquias que eu botei na pauta e eu ainda quero usar. Um abraço. Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!